Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast da área, o Giliar de hoje está tímido, muito tímido, já que o time dele onde jogou uma baba. A culpa é sua, você estragou a minha abertura. Ó, ia ser a melhor abertura do podcast todos os tempos. Eu estraguei a sua abertura, Giliar, mas faz tempo, né? Você estragou a minha abertura, você faz isso. Faz tempo, né? Deixou todo fodido. Mas, estamos aqui, né? Trio, novamente. Eu, Giliar Lopes, produtor de game da série FIFA, aqui em Vancouver, no Canadá. E junto de mim, como vocês já ouviram aí, Fernando Seco, programador da BioWare em Montreal. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Bom dia aí, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, como tem um outro podcast muito famoso que faz. E também, Rafael Kunen, game designer da Gameloft em Toronto, tá com a gente aí. Tudo bom, Rafa? Beleza. Ó, hoje tem muita coisa pra falar aqui no podcast e a gente vai tocar ficha, cara. Avisos, perguntas dos patronos e muito mais que você pode esperar da gente aqui no episódio 117, que é esse, e a gente vai começar agora. Vambora. Primeiro aviso aqui, o Fernando Seco participou, como a gente falou em vários episódios atrás, do podcast da galera do Another Castle, que é o podcast Outro Castelo. E o Seco, juntamente com o Danilo Dias, que é, né, um dos principais desenvolvedores do Odalus, lá da Joy Masher, desenvolvedor indie brasileiro, fizeram um episódio fantástico onde eles falam sobre várias facetas do desenvolvimento de jogos, até com um contraste bem legal entre, né, o Seco, que trabalha numa empresa do tamanho da BioWare, e o Danilo, que trabalha, né, num projeto indie de pouquíssimas pessoas. E foi muito legal pra mim, então, assim, eu aprendi bastante com as semelhanças surpreendentes que você vai encontrar nos processos, né, dos dois casos, e claro, muitas diferenças também, devido ao tamanho dos projetos das empresas, mas eu curti demais, viu? Seco, você tá de parabéns pela sua participação no Another Castle, que eu achei muito legal, e vamos deixar o link aí pra galera também curtir e ouvir. Valeu, Giliad. Espero que mais gente tenha gostado, valeu mesmo. Além disso, queria dar os parabéns aqui pra galera de um site e podcast e YouTube que eu curto muito, que é o pessoal do Jogabilidade. Eles, essa semana aí que passou, fizeram o Jogabilidade Day, né? Ninguém sabia o que ia ser, avisaram que ia ser um dia inteiro de streaming, e aí o que eles fizeram foi, eles lançaram o Patreon deles e quebrou todos os recordes. Agora, o Jogabilidade, do tipo que eu conheço, Patreons de games, né, de obras relacionadas a games no Brasil, é o Patreon mais bem sucedido. Passaram aí dos $3.500. Então, cara, eles fizeram assim do jeito certo, né? Eles fizeram um streaming de 12 horas, uma maratona, né? E porque a ideia deles é essa mesmo, é deixar os seus empregos pra poder fazer full time, né, esse trabalho de jornalismo e produção de conteúdo de games. E se juntaram aí com o amigo do podcast, Caio Corraine, tá também na equipe agora do Jogabilidade. E os caras fizeram um trabalho fantástico, o Jogabilidade foi muito divertido, muito conteúdo novo que eles estão propondo com o Patreon deles. Então, né, você também, claro, né, o podcast tem o seu Patreon, a gente vai falar disso já, mas esse é um projeto que eu recomendo pra todo mundo, porque o Jogabilidade realmente é diferenciado, a opinião dos caras, eles não cagam regra, né? Eles realmente são, vamos dizer, sensatos na hora de avaliar tudo que acontece na indústria de games. Eu gosto muito, realmente, do conteúdo deles. Então, pra dar os parabéns aí pra galera do Jogabilidade. E quem sabe aí um dia teremos um deles aqui como convidado pra participar no podcast, ou mesmo um de nós vai lá fazer alguma coisa, alguma pontinha no Jogabilidade. Mas eu queria realmente deixar os parabéns pra eles aí, deixar o link também pra você conferir tudo que eles estão oferecendo lá no Patreon deles, no nosso site. Por falar em Patreon, o Podquest também tem um Patreon que precisa demais da sua ajuda para fazer muito mais conteúdo diferenciado. Uma das coisas que me chamou a atenção, como eu acabei de falar, né, do Jogabilidade, que é algo que eles fazem muito bem, eles têm um canal de YouTube muito ativo. E pra gente é muito difícil a gente poder produzir esse tipo de conteúdo, porque estamos fazendo tudo isso muito no nosso tempo livre, gravando em fim de semana, o podcast. Podcast já consome muito do nosso tempo. Mas se você quiser realmente ver mais conteúdo da nossa parte interessante, dá uma olhada lá no patreon.com/podcast. A gente tem várias ideias bem legais de diferentes programas e formatos que a gente pode fazer e sessões dentro do nosso podcast. E a gente precisa da ajuda de vocês. Vocês já estão ajudando demais, que vocês tornam possível que a gente traga aí o excelente editor, que é o Zabuzeta, que toda semana faz a edição do nosso episódio agora, que realmente deu um salto de qualidade na nossa edição. Queria agradecer de novo aí o André Zabuzeta pelo trabalho dele. E, cara, se você quer ver isso continuar, e além disso, participar de tudo que acontece, né, que é exclusivo dos patronos, ó, vou dar uma palhinha aqui pra vocês do que vocês estão perdendo por não assinar o Patreon do Podquest. Comunidade no Google Plus. Essa semana, só essa semana, a gente falou de documentação, tanto de código quanto de games, né, trazendo um episódio, um assunto que a gente trouxe no episódio 15, lá no comecinho do Podquest, uma discussão muito legal, onde os patronos trocam ideias, e a gente também, sobre como funciona a documentação dentro do que a gente faz. A gente fala de vagas de games, como é que você faz pra entrar na indústria de games, muita gente com essa dúvida, né, de o que eu preciso fazer, eu venho aí do software convencional, ou eu sou apenas um entusiasta e quero entrar nessa área. A gente fala sempre, lá tem vários threads sobre o assunto. Além disso, a discussão sobre dificuldade nos jogos, que a gente falou muito de Bloodborne, Dark Souls, tá sempre falando no episódio, então teve uma discussão bem legal sobre isso também, um link de um vídeo do Extra Credits falando sobre o assunto, que eu vou deixar também aí pra vocês acompanharem. E cara, jogos gratuitos também, a gente dá keys de jogos quando a gente tem assim sobrando. Aconteceu essa semana de eu dar algumas keys do Adventurizator, né, o Seco já deu passe do Crunchyroll pra galera experimentar, e muito mais que a gente troca ideia lá. Cara, é uma comunidade de amigos que gostam de games e gostam do podcast mesmo, que a gente tá muito feliz com tudo que acontece lá. E você, que não é um patrono ainda de $3 ou pra cima, tá perdendo, tá deixando de aproveitar, né, todo esse movimento que a gente faz lá, que a gente participa bastante da comunidade no Google Plus. E, além disso, esse fim de semana que passou, a gente fez o Hangout com os patronos de $15 do mês de agosto. Foi muito legal também, muito engraçado, a gente deu altas risadas, teve vários assuntos muito legais. Por exemplo, o pessoal perguntando sobre esportes e como os esportes vão inspirar, né, o desenvolvimento dos games. A gente falou sobre regras de futebol, a gente brincou sobre o que acontece se o goleiro bate o tiro de meta pra dentro do seu próprio gol. Então fica aí pra vocês tentarem dizer pra gente o que é que acontece. O pessoal do Hangout já sabe que a gente discutiu as regras lá. O Rafa falou muito sobre jogos de tabuleiro e como isso também ajuda a ele, né, no trabalho de game design. Muito interessante as colocações que o Rafa fez, que vocês não vão ficar sabendo, exceto quem participou do Hangout, porque é pra isso mesmo que ele existe. E tem a história também de quando o Fernando Seco saiu lá de Concórdia, né, no carro de bois pra Cidade Grande, com seu deck de Magic embaixo do braço, pra jogar o seu primeiro campeonato de Magic. E por que que ele, chegando lá, né, não conseguiu jogar nem, não conseguiu passar nem na primeira partida. Então, pra quem quer saber essa história, não vai ficar sabendo nunca mais, porque já foi contado pelo Hangout, não foi gravado. É isso que vocês estão perdendo. Quem não é patrão de $15, deixa de acompanhar essas histórias fantásticas que a gente conta do Hangout todo mês com os nossos patrões. Acabou aí o meu monólogo sobre os avisos da semana, mas coisas necessárias pra fazer. Vamos agora então falar de jogos. Vou até pedir pra um de vocês começar pra poder me dar um descanso aqui. Vamos ver, Fernando. Deixa eu ver. Eu dei uma pintada no Battlefield, dei uma olhada no League of Legends depois de fazer um ano que eu não olhava. Tá bonitão, assim, eles mudaram os gráficos, mudaram um pouco as regras, tá interessante. Aí eu comecei a brincar com o jogo no celular. Realmente não jogo de jogo de celular, mas esse aqui eu vou comentar porque ele é bem interessante. Nem eu, cara, mas vamos ver se você vai me surpreender. Não, talvez você não curta, assim, porque, tipo, o nome do jogo é Neko Atsume. A tradução é o colecionador de gato. Aí é basicamente, você tem um terreno de uma casa e você vai dando, comprando os propzinhos e botando, vai traindo mais bicho, vai dando comida. E com o decorrer do tempo, assim, você vai dando um lock, assim, de partes maiores das casas. E, tipo, é mó jogo fofinho, assim, sabe? Aí eu jogo com a minha mulher, assim, a gente tá competindo pra ver quem consegue ter os gatos mais bacanas. Pensei que você ia falar que você joga com o seu gato. Não, não. Então, a coisa mais interessante, assim, que faz um tempinho. E ele só tem em japonês, assim, sabe? Não tem inglês nem outra língua. E o legal, assim, que tem um monte de gente que eu conheço que decidiu instalar esse jogo também. E você tem que jogar e aprender a jogar. Mas é bem simples, assim. Mas alguns termos, assim, você acaba ignorando, porque a iconografia é tão boa que você não precisa de texto. Imagina as falas dos gatos em japonês. Deve ser impossível de entender. Não, é... Pois é, miau em japonês é... Miau! É foda, é muito complicado. Aí o que a gente achou legal é que tem o... Que é o equivalente aí 3 do Japão, que eu esqueci agora. É a Tokyo Game Show, não? É um outro festival que acontece um pouco antes da Tokyo Game Show. No Japão? Conheço não. Eu esqueci o nome, mas parece eles ganharam... O prêmio de game designer, assim. De game design do seria jogo, sabe? Seria CES. Acho que tem CEDEC, um que chama... CEDEC, nunca ouvi falar. Então. Eles ganham prêmio de game design, assim, de inovação, sabe? E aí, o que é engraçado, a gente começou a olhar, tipo, ver uma febre no Japão, assim. Teve até um... Acho que foi o CEO da Konami fazendo tweet do jogo. Teve um monte de coisa assim, sabe? E a gente ficou meio chocado, assim, tipo... Que a gente achava que só a gente gostava, porque a gente gosta de gato. Era, tipo, sei lá o quê, né? Assim, uma brincadeira nossa. Mas, na verdade, virou uma febre, assim. Eu achei massa. E eu resolvi comentar, assim, porque... É um game design muito simples. Tem um monte de coisa de advertisement. Mas da maneira com que eles fazem, assim... É bem interessante, assim. E te faz ficar curioso pra ver o que é o advertisement, assim. No Fala jogo, de novo o nome do jogo que eu não peguei. É... Neko Atsume... Será que tem como a gente deixar um link da App Store ou Google Play pra galera? Se você só tem pra Apple, mas se você procurar no Google, ele vai te dar o link pra App Store japonesa, aí você pode usar isso pra baixar no seu celular. Entendi. Se você procurar em qualquer outra App Store, não tem, só do Japão. É interessante, assim, eu sugiro darem uma olhada, assim, principalmente pelo fato de ele ter um monte de coisa de advertisement que não é... Tipo, não te obriga a parar de jogar ou não é escancarado, assim, sabe? Entendi. Tá integrado no jogo, assim? É bem integradinho no jogo. De repente, tá no menu. De repente, aparece um dos gatos que tem acho uns 40 gatos diferentes. Aparece um gatinho, assim, e começa a balançar a patinha dele e te mostra, tipo, um pergaminho, assim, sabe? E aí, se você clicar no pergaminho do gato, vai abrir um advertisement, nossa, assim. É totalmente sério opcional. Isso? Totalmente opcional. Se você não clicar, não acontece nada. Entendi. Mas às vezes você clica, assim, só pra ver qual é que é, assim, sabe? Pelo menos eu fiz isso. Entendi. É bacana, assim, cara. Eu sugiro olhar, porque eu achei que um modelo legal, assim, sabe? Esse jogo tem um monte de gente na empresa que joga também. As gurias todas jogam. Nossa, me senti um machão agora. Então tá, Rafa, eu falando de jogo de celular bem casual, vamos ver, você fala de uma coisa hardcore aqui, só pra contrariar. Eu tô jogando dois jogos atualmente, tô jogando Life is Strange, aquele adventure lá da Square Enix. Tava com vontade de jogar um adventure, né, eu joguei o Walking Dead todas as temporadas, as duas temporadas, e eu tava com fim de jogar outro. Mais pela história mesmo, tava afim de alguma coisa mais devagar. Mais pela história, porque você joga adventure por algum outro motivo, assim? Não tem nada lá, cara. Sim. pelo challenge. Eu queria alguma coisa leve, assim, que eu só acompanho a história, faço uma escolinha ali, outra ali, só pra mais assistir alguma coisa, assim, do que jogar. Ah, vai sair o Metal Gear Solid aí, cara. Boa. Ô, Juliade. Tenha fé no Metal Gear dessa vez. Fudeu, né? Falei isso, é agora último, a internet, cara, vai cair de pau. É o último. A internet não perdoa. Então, daí eu tava procurando, que foi ver uns reviews, né? Do que tava bom atualmente. Tem vários, tem alguns outros. Tem o Game of Thrones, tem o do Borderlands, né? Daí tinha o Life is Strange, que eu tinha visto um review do primeiro episódio e tinha sido meh, assim, né? Então, daí eu nem considerei na época. Daí eu fui ver de novo os reviews de todos eles que tinham. E esse era o maior deles, tava tipo... Por 94% no Steam, assim. Aham. Overwhelmingly positive, tava dizendo no Steam, né? Daí, pô, que bosta é essa? Que é isso? Vamos ver o que é isso, né? Daí eu comprei, fui jogar e achei muito massa, cara. Pra começar, ele é bem menos artificial, assim, nas suas escolhas, como quem jogou Walking Dead percebe, assim, né? Que as escolhas são um pouco artificiais, ou elas não influenciam, ou, sabe, ou elas forçam pra alguma coisa sempre acontecer. E isso tu não tem essa percepção no Life is Strange, ele parece ser muito mais orgânico, assim, sabe? Inclusive no no Walking Dead, quando alguma escolha tua impacta, dá uma travadinha, assim, né? Que tu percebe que o jogo tá lendo alguma coisa. E isso no Life is Strange é bem seamless, assim, sabe? É tudo. Eles mencionam, assim, pra tu saber, né, que a tua história afetou, mas é de uma forma, assim, a narrativa tão bem feita que tu não percebe. Tu sabe que aquilo aconteceu por causa de uma escolha tua, mas não é tão in your face, assim, né? Não é tão óbvio. Isso eu achei legal. E a parte que eu achei mais legal é a possibilidade de tu voltar no tempo, assim, né? Que nem, tipo o Prince of Persia, que tu segura o gatilho e volta, assim, em tempo real. Eles têm isso no jogo, assim, sabe? É parte tanto da narrativa quanto da mecânica. Proporciona coisas legais, assim, sabe? É, tu fala alguma coisa e daí, por causa da resposta, tu sabe, pô, não era isso que eu queria dizer. Ou, tipo, ah, me arrependi. Daí tu pode voltar e tentar outra coisa. E se não só isso, como, né, tu te ajuda a criar a história que tu quer mesmo, fazendo as escolhas certas, mas como em diálogos, assim, por exemplo, tu pode usar uma resposta, sabe? E voltar atrás e usar aquela resposta no diálogo, sabe? Tipo, tu não se importa comigo, sabe? Tu nem sabe meu nome. Tu faz a pessoa dizer o nome dela, tu chuta um errado, assim, não, mas não é esse, meu nome é João. E você sabe? Volta e fala, daí tu volta, João. volta no tempo, e aí, João, beleza? Pô, tu sabe meu nome. Deixa eu perguntar uma coisa, Rafa, esse aí é uma mecânica meta-jogo ou tá dentro do jogo? Tipo, o personagem tem o poder de voltar no tempo ou isso é só um mecânico de jogo? O personagem tem o poder de voltar no tempo, ela descobre, tu faz tudo isso, assim, descobre como usar o poder, maneiras diferentes de usar esse poder, assim, que tem alguns puzzles envolvidos, assim, sabe? Que tem algumas, tipo, algumas regras, assim, sabe? Tu só pode voltar um determinado tempo atrás, e o que tu consegue, se o teu inventário permanece contigo, mesmo tu voltando no tempo. Nossa. Então tem várias coisas que tu pode usar, assim, e só tu é afetado, né? O resto do jogo. Entendi. Cara, e é muito foda, assim, em termos de história, é uma temática, por mais que ele pareça ser um jogo de menininha, assim, sabe? Que é o que era a minha impressão. Não achei, não. Mas tudo bem. Era a minha impressão, assim, que era um jogo de menininha de high school, assim, porque é a temática do jogo, né? Tu é uma menina no high school, assim, sabe? Então, e pô, eu ainda bem que eu passei por esse preconceito, assim, porque a história, mesmo sendo isso, é foda. É uma temática adulta, assim, sabe? Tem coisa séria, assim, que acontece e, cara, é muito foda, assim. O fato de tu voltar no tempo tem tudo a ver com a história, sabe? Tem coisas, assim, que tu se pergunta, pô, e se isso acontecesse, sabe? O jogo te dá oportunidades de ver o que isso aqui aconteceria. Nossa, entendi. Você sabe que sabe? Tudo isso que você tá falando faz cosquinha no meu coração, né? Sim. Sabe? Tanto coisas pequenas quanto um diálogo. Se eu falasse diferente com essa pessoa, o que aconteceria, sabe? Quem nunca, né, quis isso na vida real? Exatamente. E coisas maiores, assim, sabe? Que eu não vou dar spoiler, claro. Não, porque são partes fundamentais do jogo, assim, que faz tu ficar de cara, assim. Sabe quando tu tá jogando e alguma coisa acontece, tipo, os cabelos tudo arrepia, assim, de caralho, que coisa foda, sabe? Poucos jogos hoje em dia me fazem sentir isso, sabe? Várias oportunidades, assim, caralho, que foda, sabe? Daí eu, na hora, mandei mensagem pra uma amiga minha do trabalho que tá jogando também, porra, cara, que aconteceu isso? Sei que... Pô, é foda, cara, eu recomendo, assim, se tá procurando um adventure pra jogar, é um puta adventure, um fresh take, assim, né, no adventure da Telltale, que eles fazem bem, mas eu acho que daqui pra frente, se tu não for muito, se não for mais como Life is Strange, tu vai ficar pra trás. Lembra que a gente falou isso com relação a The Witcher no episódio passado? Sim, Raise the Bar. Eu acho que Life is Strange levantou a barra ali pra Adventures. Mania. Eu acho que vale a pena pra qualquer pessoa que curte. E o outro jogo que eu tô jogando é um jogo que... Eu comprei no Early Access meses atrás. E que eu fui backer no Kickstarter. Eu não fui backer porque quando eu descobri o jogo, tinha acabado o Kickstarter. Desculpa, então, aí. Mas, nem pra avisar os amigos que tem um jogo legal no Kickstarter, né? Seu público. Mas tudo bem, eu descobri no Steam, no Early Access, eu dei a grana pros caras no Early Access porque achei que o conceito era massa, tava afim de ver mais. E isso foi uns 4 anos atrás, né? foi ano passado, um ano e pouco atrás. Achei um conceito massa, o nome do jogo é Satellite Rain, é um cyberpunk inspirado no Syndicate antigo, né? Tu controla um grupo de agentes, assim, de uma corporação tua, que é contra, tipo, a opressão das megacorporações, assim, né? Então tu controla 4 especialistas, né? Um soldado, um suporte, um hacker e um de infiltração. Cada um tem suas próprias skills, pode botar o equipamento deles. Eu achei legal o conceito de ser um mundo aberto, assim, a cidade toda aberta. Começa só numa parte da cidade, assim, né? tu vai abrindo depois. Eu achei animal, assim, como tu pode escolher como fazer os objetivos, sabe? Tu tem os objetivos, vai abrindo e influenciam em outras coisas. Por exemplo, se tu for cumprir esse objetivo antes, as câmeras de segurança daquele outro objetivo vão demorar mais tempo pra se recuperar se tu hackear elas. Sim. Sabe, se tu fizer esse outro objetivo antes, tu pode diminuir o life dos teus inimigos naquela área específica, sabe? Tem várias coisas que a ordem que tu faz importa. Isso me lembrou bastante um jogo antigo que a gente falou um tempo atrás, inclusive aí tu, Julia, que o Freedom Fighter. Sim. Que era um jogo do... Acho que era PlayStation ou Xbox One, eu acho. Eu acho que eu joguei no PC, mas beleza. É, PC e Xbox One, eu acho. Uh-huh. Que eu curti muito na época. Foi bem underrated na época que saiu, mas tinha esse elemento, assim, sabe? De ter vários objetivos e a ordem com que tu faz eles influencia os outros objetivos, sabe? E isso eu achei muito legal. Tem esse elemento no Satellite Rain. Eu achei muito legal. Tô curtindo, assim. Eu tô no início. Joguei, sei lá, umas 3, 4 horas só até agora, mas já fiz algumas missões. E no começo, assim, ele é meio intimidador, assim, né? Porque são vários sistemas, cada personagem tem várias maneiras que eles evoluem, mas eles fazem um trabalho legal de diluir isso, né? De tu ir pegando parte por parte. Mas quando tu começa a entender, assim, o que tu pode fazer, ou como o jogo se comporta e tal, fica muito legal, cara. Como tu pode planejar as missões, assim, e quando ela sai da maneira que tu queria, assim, tá aquela sensação de recompensa bem legal. Eu vi algumas coisas na internet que pessoas digam que algumas features deixaram o jogo muito fácil. Uhum. Eu ainda não tive essa. É perfeito pra você. Uhum. É só não usar feature, né? Aí todo mundo fica feliz. Não sei se dá, né, pra não usar. Eu ainda não tive essa impressão porque ainda não peguei as armas overpower ou augmentations overpower que eles dizem que tem depois. Eu tô bem no início, assim, tô com o equipamento inicial ainda. Só fiz research de uma arma melhor um pouco. Mas, pô, eu tô gostando, cara. Tô gostando bastante. Eu tô bem empolgado pro Satellite Rain. Como eu falei, fui backer. Eu não toquei no jogo durante o Early Access porque, cara, a gente não tem quase tempo, né, de jogar. Então eu queria jogar quando estivesse pronto. E ele foi lançado, né, semana passada, no caso, pra você que tá ouvindo isso aqui na terça-feira ou depois. Depois que você falou, que você tinha comentado comigo, que tinha gostado muito, eu já instalei e vou experimentar também, que é o Spiritual Successor, né, o sucessor espiritual do Syndicate, como eles estão dizendo. Foi por isso que eu dei back nele no Kickstarter na época. O jogo é bem bonito, cara. Syndicate era foda, né? Mas não é esse mesmo, também o jogo tá bem bonito, cara. Ah, você jogou? Não, eu fiquei vendo o vídeo. Eu achei que eles modernizaram muito bem o Syndicate. Eu acho que a comparação que eu vou fazer é como o XCOM novo modernizou a fórmula do XCOM. Porra! Sabe que eles podiam ter feito só um Carbon Copy, faz o jogo exatamente igual e moderniza a UI e tal, mas não, cara, eles deram o take deles, assim, e ficou muito bem feito, assim, eu achei. Rafa, XCOM 2 adiado pra fevereiro. Não! Pois é. Soubemos semana passada. Mas, assim, tudo bem, porque acho que a justificativa deles é aquela que tu espera quando um jogo é adiado, né? Uhum. Que é, alguns sistemas não estavam perfeitos ainda, eles querem melhorar o suporte a mod, que pra mim, pra um jogo como XCOM, o suporte a mod que eles disseram que eles queriam fazer, pra mim, é o ideal, assim, sabe? Como um jogo daquele tipo deveria ter. Então, se eles querem melhorar aquele sistema, então, pra mim, cara, leva o tempo que tu quiser. Foge de Fallout 4 e Star Exatamente. Wars. Exatamente. Porque daí eu não preciso competir, né? Eu ia ter que dividir meu tempo entre dois jogos que eu quero muito jogar. Agora eu vou concentrar no Fallout 4 e jogar o Star Wars também, mas entendi. Pelo menos não compete meu tempo com ele. E fevereiro, não sai quase nada em fevereiro, né? Achei ótima a janela de lançamento. Sim, então lançaram, eles não vão ter competição quase nenhuma. E competição pro meu tempo também não vai ter quase nenhuma. É inverno na América do Norte, ou seja, todo mundo joga 200 jogos por semana. Experimentei um jogo até... Na superfície pode parecer um pouco semelhante ao Satellite Rain, mas acho que não vai ser no final, não. Que é o Invisible Ink, da Clay, né? Empresa aqui de Vancouver, que faz jogos indie maravilhosos como Mark of the Ninja, vários outros. Cara, que jogo bom, Invisible Ink. É um jogo de espionagem, né? Você tem agentes com habilidades diferentes, que você, inclusive, dá level up das habilidades deles. Você faz hacking de coisas dentro das instalações que você tá invadindo. Tem guardas, tem drones. É um jogo mesmo de infiltração. Você tem sempre um objetivo ali e tem que sair vivo, né? Tem que conseguir se extrair seus agentes de lá de dentro. E ele tem um esquema um pouco roguelike, ou roguelite, como se você quiser chamar, em que você, entre campanhas, sua tentativa é de resolver lá o conflito principal, que é uma coisa difícil de fazer numa tentativa só, num playthrough. Mas quando você, mesmo que você fale, você vai ganhando pontos de experiência e desarmando, destravando agentes e objetos para as próximas tentativas. E é tudo gerado proceduralmente, que eu acho bem interessante. Tem essa questão que o Rafa falou do Satellite Rain, de você levar coisas entre missões. Então, às vezes é mais interessante você ir para a missão 1 antes da missão 2, porque na missão 2 você vai precisar de um item que você vai pegar na missão 1, ou coisas que você vai adquirir na missão 1 vão te ajudar a enfrentar os perigos da missão 2 de uma forma melhor. Eu achei essa conexão entre as missões muito legal. Cara, eu tô satisfeitíssimo assim com o Invisible Ink, já joguei umas 3 campanhas. Ele é engraçado que a curva de aprendizado dele é bem gostosa. Então no começo você acha que você é o... Pô, eu sou um ninja, ninguém me vê, né? 2, 3 primeiras missões assim, você vai 100%, né? Tudo perfeito. E aí quando dá um saltinho de dificuldade, você vê que o jogo é bem mais profundo do que você esperava. E aí você se fode numa missão ou outra, toma, né, aquele choque. E aí fica muito interessante você quebrar o sistema. E eu tô curtindo pra cacete, né? Finalmente dei uma chance pra ele, já tava comprado há bastante tempo, mas tô jogando agora. E além de Bloodborne, continuo jogando, já matei mais um chefe, já tenho pelo menos 2 ou 3 lugares diferentes que eu posso ir, que eu não sei qual das vezes eu vou primeiro. Tá bem legal o Bloodborne, cara, eu continuo satisfeito. O outro jogo que eu terminei, que a gente falou, né, ad nauseam no episódio passado, foi o Griffon Knight Epic. Depois de todo aquele papo, eu tinha que voltar pra ele e jogar mais. Consegui, cara, terminei tudo na dificuldade média, né, no Knight, que é o normal do jogo. Não tentei no Epic, mas antes do patch, que o Sandro já lançou o patch, mas eu fiz tudo isso antes. E quando você começa a fazer as coisas que o Sandro sugeriu, de comprar as poções, encontrar os usos para as armas, né, que ele é um jogo meio Mega Man, onde você mata um chefe e leva a arma dele pra jogar nos outros chefes. Quando você pensa mais dessa maneira e usa, não só nos chefes, mas como nas fases também, as armas diferentes, cada uma com a sua força, né? Com a sua coisa principal que ela faz. E aí o jogo fica realmente muito mais palatável e foi fazendo isso que eu consegui. É, quase que, entendeu? Sem muita frustração. Talvez teve um chefe aí que eu morri umas 8 vezes, os outros 1 ou 2 já pegava o jeito. Consegui terminar. Cara, curti demais, quantidade de conteúdo muito boa, até pro preço. Muito bonito o jogo, como a gente já tinha falado. O Sandro tá de amplos parabéns, realmente. E pra mim foi, cara, não é porque é amigo nosso, não é porque é brasileiro, foi um game que me deu uma experiência fantástica de um gênero shmup, que nem é o meu favorito, que eu sou especialista nele, mas suficiente pra me manter entretido durante aquelas muitas horas, e valeu cada centavo, cara. Então, pra quem ainda não conferiu, acho que vale muito a pena, não é só porque é nosso amigo, não, é porque é um jogo muito bom mesmo. Griffon Knight Epic, acho que ele precisa ser feito justiça, que mais pessoas apreciem o trabalho fantástico que o Sandro fez nesse jogo. Agora a gente chega na parte principal do nosso episódio 117. A gente pediu para os patronos mandarem suas perguntas. A gente vai responder várias delas aqui que a gente acha que vão ser assuntos interessantes para quem está ouvindo também, mesmo que você não tenha sido o cara que fez a pergunta. Vamos começar com a pergunta do Ismael Félix, nosso patrono, que lá na comunidade do Google Plus. De novo, se você se tornar um patrono de $3 ou para cima, você vai participar da comunidade do Google Plus, e uma das coisas que você ganha é a possibilidade de fazer essas perguntas tete a tete com a gente, e a gente vai trazer algumas delas, não todas, porque não dá, foram muitas, para responder aqui. O Ismael perguntou o seguinte, Seco, vou deixar você levar essa pra casa, hein? Profissionais de outras áreas que querem entrar na área de jogos. Porém, o caso dele específico, gente da área ou administrativa ou de programação de software convencional que quer se tornar desenvolvedor de games. Quais são as dicas que a gente pode dar? O que tem de diferente? Seco, o que você diria pra um cara assim que quer começar na área de games? Pra mim é um pouco difícil dar uma dica assim, desse jeito, que eu nunca trabalhei em outra área, então complica. Mas já entrevistei bastante gente que trabalhava em outras áreas. E aí, quando alguns são contratados, a gente consegue meio que ver o padrão do que é esperado, saca? Então, acho que o primeiro de tudo é know your shit, né? Você tem que saber programar, você tem que ser bom. E, tipo, quando eu digo bom, é assim, te dá um problema e você é capaz de resolver esse problema. Ou você tem uma boa ideia de como resolver o problema. Acho que isso é fundamental. Ou você pega e descobre, né? É, não, assim, por exemplo, alguém te dá um problema, você senta e resolve ele, sabe? Você não entra em desespero, você não fica angustiado porque você não consegue resolver e gasta, tipo, e acaba tendo tendo que, sei lá, chamar um monte de gente pra te ajudar, sabe? Você tem um problema, você abraça o fato de que você tem que resolver ele, você resolve, sabe? Nem que se leva o dobro, o triplo de tempo de alguém, mas é, isso chama experiência, sabe? É assim que você aprende, né? O importante é você ser dedicado e você ser responsável, né? Assim, você pega a responsabilidade daquele problema e resolve. Aí acho que a segunda é você, importantíssimo, assim, é saber trabalhar em time, sabe? Tipo, não adianta você ser um ace em programação, mas não saber trabalhar com ninguém ou não saber receber críticas. Eu acho que essa é uma outra coisa fundamental. Saber receber críticas é importantíssimo mesmo. É, e você percebe nas entrevistas, quando você fala com as pessoas mesmo, quando você dá uma chutadinha, assim, de uma crítica só pra ver como a pessoa reage, tem gente que não reage bem, sabe? Uhum. Então, você percebe, assim, aí no decorrer das entrevistas, você percebe que o cara não gosta, não recebe críticas, sabe? Então, tudo que ele faz é fantástico, ele é fodaça, mas, tipo, então tá bom, beleza, você pode fazer o que você quiser, mas a gente não quer você, sabe? Porque não é o objetivo é achar alguém que entenda as críticas, cresça e possa contribuir pro time. Entendi. De forma mais técnica, você diria que linguagem de programação, por exemplo, C++, fundamental pra quem quer ser programador de games, né? É, a não ser que, deixa eu ver, trabalhar com games também é bem broad, assim, né? Por exemplo, se você quiser trabalhar com servidor de games, aí eu acho que C++ Java seria importante. Se você quiser trabalhar com gameplay, C++ e boas noções de scripting, tipo Python, Lua. Se você quiser trabalhar com UI, algumas empresas ainda contratam pessoas que têm noção de Flash para trabalhar com UI, mas você tem que saber C++. O Flash acaba sendo só um script que você coloca as coisas juntas. Mas eu não apostaria mais cartas nisso, porque cada vez menos a gente usa Flash. Uhum. E aí você poderia, por exemplo, se dedicar a ser um... Imagina que você gosta de shaders, quer ser trabalhar só com shaders. Se você souber uma shading language, você pode ser um cara que só programa shader, assim, sabe? Mas aí, tipo, você pode não sabe, ser tão bom em C++, etc. Mas você sabe só programar linguagem de shader, daí você tem seu espaço também, mas é uma coisa muito específica que normalmente as empresas já têm um cara que faz isso, sabe? É muito difícil, eu acho, você achar uma vaga desse tipo, assim, tão específica. Então, eu diria assim que se você focar em C++, é muito provável que você consiga conhecimento pra você aprender ou se adaptar nas outras áreas mais rápido, sabe? Entendi. Acho que é fundamental. E você também não é só técnico, mas você tem que ser uma pessoa que sabe trabalhar em time. Acho que são as duas coisas fundamentais. É. Entendi. Rafa Kunin, o nosso patrono, Lucas Badiali, pergunta, essa ó, tá na sua caixinha, hein? É possível medir diversão e o que fazer pra garantir que seu jogo vai atrair as pessoas e diverti-las? Conta pra nós aí a receita de bolo. Olha, se eu tivesse a resposta pra isso, eu tava rico já, mas... Vamos tentar responder, deixa eu tentar. Medir diversão, cara. Medir como tu mede, sei lá, performance... Tamanho do pinto? Não dá pra medir, assim. Tu pode... Acho que o mais próximo que tu pode chegar nisso é ter benchmark, né? É ter jogos que fizeram alguma coisa, uma feature parecida, e medir o quanto isso foi aceito, sabe? O quanto isso funciona... Teste interno, sabe? Pessoas que sabem do que elas estão dizendo pra poder dar feedback. Isso faz parte tu aceitar, né? Tu aceitar que não é porque tu acha alguma coisa divertido ou não divertido, é porque aquela é verdade absoluta. A partir daí um pouco, sabe? Tu tem que... E tem coisas que tu pega, assim, jogando, né? Tem coisas, tem tecnicazinhas, assim, que tu pega jogando, assim, que tu sabe que tu jogou tanto ou tu já fez tanto por experiência, que tu sabe que aquilo vai funcionar ou não, assim, antes mesmo de ser implementado. A experiência, né? Tu consegue só fazendo muito, assim. Assim, mas medir, esse jogo é 30% mais divertido ou menos divertido, isso acho que não dá pra fazer, não. Não, mas tu falou um negócio que é muito real, cara. Como a experiência ajuda na hora de você até prever o resultado das coisas aqui no FIFA, acontece isso direto. Os produtores de gameplay são todos sênior nesse assunto, porque imagina quantas sugestões de gameplay não aparecem. Só interna, assim, do time do FIFA, imagina externa, né? E os caras eles já fizeram tantos, né, versões do FIFA, com novas features de gameplay, que eles te dão ali um breakdown do que aquilo, a sua sugestão vai acarretar e, cara, muito próximo do real, assim, mesmo quando acontece da gente acabar fazendo, o resultado é sempre muito parecido com o que eles falaram, porque os caras são profissa disso, assim, muito experientes em fazer mudança de gameplay dentro do FIFA, assim, isso é muito real. Acho que um exemplo bacana é o que a gente discutiu com o Sandro semana passada, enquanto ele cresceu depois de lançar o jogo, sabe? É. De ter, tipo, ele sabia, digamos assim, o estado de arte de todos os shoot'em up foda, de quanto eles foram aceitos e quanto sucesso eles fizeram, e ele fez uma coisa usando aquele, tipo, meio que template, assim, dando suas pitadas de sal, e no final, por exemplo, ele teve um pouco de backlash com a dificuldade, sabe? É. Então ele aprendeu, assim, apesar de ele ter seguido um template, ou muitos templates que funcionaram no passado, algumas coisas mudaram, tipo, e aí ele aprendeu, sabe? É, porque o caso dele, acho que é um grande exemplo, como você disse, também porque nos mostra que diversão não é uma coisa universal. Cada pessoa vai se divertir mais ou menos com o jogo, dependendo de milhões de coisas, gêneros que ela gosta, o quanto de dificuldade ela acha legal. Eu acho que o Sandro enfrentou muito isso. O jogo dele era muito divertido pra um grupo X de pessoas. Agora, e esse grupo X é suficiente o seu jogo ser divertido só pra elas? Ou você precisa achar um meio termo aí pra aumentar o tamanho de X sem desvirtuar o jogo que você quis fazer? Esse é o desafio fundamental do game design, como a gente falou na semana passada. E acho que é por isso que é um exemplo muito... Né, até ajuda a gente a entender como a pergunta é impossível de ser respondida, a pergunta do Lucas Badiali, né, Rafa? Entra também o entendimento do público-alvo, né? Pra quem tu tá fazendo o jogo, né? Tem features que algumas pessoas daquele público-alvo simplesmente não ligam pra aquilo. É. Ou seja, tu vai estar desperdiçando recurso fazendo isso, sabe? Mas vai ter outras coisas que aquele público-alvo é exatamente aquilo que eles querem. É entender o teu público-alvo, entender o que eles querem, o tipo de jogo que eles gostam. É experiência, é tentar fazer, continuar tentando. Tava conversando com um amigo meu que eu trabalhei com ele na Other Ocean antes. E ele trabalhava com QA, né? E ele sempre quis ir pra game design, né? Eu encorajava ele, até porque é um caminho que bastante gente leva, né? E ele disse que estava tentando, mas não tinha vaga, mas isso não estava parando ele de fazer os próprios joguinhos em casa e tal. Né? Eu falei para ele, a coisa que eu falo aqui também, né? Você tem um jeito de aprender do game design, é fazendo game design, sabe? É tentando, explorando as coisas. E com experiência tu vai ver, isso funciona aqui, isso não funciona ali, sabe? Tem as coisas que tu vai aprendendo fazendo mesmo, pegando feedback. E se tu fazer e só tu jogar, tu vai ter só a tua opinião, né? Então por mais que seja alguma coisa que tu vai distribuir de graça, ou só pros teus amigos, ou seja lá quem for, pega a opinião de outras pessoas, sabe? Pega a opinião de gente que curte aquele gênero, gente que não curte aquele gênero, sabe? Pra tu também saber o que, que não atinge. E é por aí, cara. É fazer e aprender. Fazendo e aprendendo, isso mesmo. Próxima pergunta, essa, como foi feito especificamente sobre algo que eu falei antes, eu vou pelo menos dar a primeira resposta. O meu amigo Johnny Santos, do podcast Super Amigos, que eu participei aí alguns meses. Ô, Johnny, quando é que eu vou lá de novo no Super Amigos, hein? Fala pra mim que eu tô afim de conversar com vocês de novo sobre mais algumas notícias aí de games e cultura pop em geral. O nome do programa é Super Amigos ou Super Amiibos? Super Amiibos. Entendi. Eles iam chamar o podcast de Bem Amiibos, mas decidiram não fazer isso no último minuto, que eu acho que foi uma decisão acertada, vamos combinar. Mas quem não conhece é o Super Amigos, é o superamigos.com.br e tem o podcast também, muito legal. Márcio Barrios, Johnny Santos e Guilherme Bonatti. E agora tem um novo Super Amigo, desculpa, esqueci o nome do número 4, que ele só participou de um episódio até agora. Mas é... Enfim, Johnny Santos, meu camarada, mandou a mensagem, né, uma pergunta que ele também é patrono do podcast, ó, que beleza. E ele falou o seguinte, que alguns episódios atrás eu comentei que o papel do produtor, uma das coisas que ele faz... É produzir algum tipo de conteúdo que o time vai consumir. Como assim, o produtor mantém o time ocupado, de certa forma, durante a produção. E ele achou que isso não ficou muito bem explicado. Então eu vou usar até um exemplo pra falar mais um pouco sobre o papel do produtor. O exemplo que eu vou usar não é uma feature que eu fiz o design, mas eu acho que ela é simples o suficiente pra gente falar. Que é o FIFA Trainer, que é a novidade no 16, que é o quê? Em volta do seu jogador que você tá controlando, se você quiser, vai haver, né, um circulozinho mostrando a direção pra onde você tá apontando, a cada momento, e sugestões de comandos. Então, quando você começa, né, a primeira vez que você joga o FIFA, se o seu profile nunca jogou FIFA antes, esses comandos sugeridos vão ser os comandos mais simples do todo mundo. É o X pra passar e bolinha pra chutar pro gol, vamos dizer. E aí, conforme você vai executando essas ações e acertando, né? Você deu um passe que realmente chegou no companheiro. Ou deu um chute que realmente foi na direção do gol. Esse sistema vai dando level up, né? E aí vai te mostrando sugestões mais complexas. Tem 8 níveis, assim, que ele pode subir. E no final, você tá aprendendo, sim, os comandos mais avançados, inclusive coisas novas do FIFA. Então, seu FIFA Trainer. Na hora de fazer o design dessa feature, um produtor chegou e teve a ideia, ou vários, né, durante os brainstormings antes do jogo começar, do projeto, na pré-produção, e aí decidiram, tem motivo, porque o público-alvo, a gente quer atingir tal e tal as pessoas que não podem não ser muito boas no FIFA, o FIFA é um jogo muito complexo, é um jogo que é difícil você receber um amigo em casa que nunca jogou, e você sendo um jogador experiente, jogar de igual pra igual, tal, todas essas coisas que a gente queria atingir, aí decidimos, né, o produtor vai lá e tem a ideia do FIFA Trainer. E aí, na pré-produção, a gente vai engajar alguns programadores, talvez um artista nesse caso, pra fazer a arte de alguns dos botões ali que vão estar sendo mostrados, pra fazer um protótipo, né? Então, o primeiro trabalho do produtor, além de ter a ideia, que a gente sempre fala aqui que não é o suficiente, né? Uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é definir, assim, um set muito básico do que é essa funcionalidade. Então, a gente vai lá, né, e documenta isso, né? Geralmente é em wiki, formato online. A gente escreve lá, eu quero um sistema onde, quando você tiver o controle da bola, vai ter um overlay, assim, perto do jogador, com os botões que ele pode apertar e qual é a função que aquele botão faz. Eu quero que quando o cara executar a ação, o texto e o botão que estão na tela da ação selecionada, eles deem uma piscada, deem alguma forma de acknowledgement de que você fez a ação que tá escrito ali, pro cara entender que ele fez aquilo que foi pedido. Aí fala também, eu quero que esse sistema dê level up, ou seja, o conteúdo dele vai mudar de acordo com o nível e tal. Você escreve tudo isso. Essa é a spec, vamos dizer, primeira, né? A primeira spec dessa feature. E aí os caras vão prototipar. Eles precisam saber todos os comandos? Não. Eles precisam saber a cada nível quais serão os comandos? Não. Eles podem fazer um protótipo simplesmente pra mostrar um nível tal, né? Um vertical slice dessa feature, né? Como a gente sempre fala. E isso é suficiente, essa informação é suficiente pra ele começar a fazer um protótipo. Agora, durante a produção, né? Isso eu tô falando da pré-produção. Durante a produção, o que vai acontecer? O produtor, no caso, que é o game designer, né? Dentro do FIFA, ele vai estar encarregado de colocar o conteúdo dentro dessa feature. E ir ajustando também a feature, descobrindo que, por exemplo, algumas coisas ali ficaram faltando ou não ficaram legais. Esse é o ponto onde ele produz o que o time vai consumir. Ele vai estar sempre mantendo o time alimentado de especificação e conteúdo pra colocar dentro do jogo. Então, nesse caso, seria, uma vez que a gente tá satisfeito com o protótipo, com o Vertical Slice, é definir. Então tá, quais são os comandos de jogo que vai ter nessa feature, né? Que vão ser mostrados ali. Um exemplo do FIFA Trainer é que no começo a gente tinha planejado de ter os skill moves, que são aquelas combinações bem complexas de movimentos pra você fazer os dribles, né? Da carretilha e outros dribles muito mais elaborados do futebol. A gente decidiu, como a gente foi vendo que esses comandos eram muito complexos pra aparecer na tela, às vezes ficava uma linha de muitos comandos, assim, a gente decidiu então que pra essa feature não valia a pena colocar os skill moves, porque ficava quase que impossível de você caber tudo aquilo na tela, ficava muito intrusivo pro usuário, e a gente imaginou também que o cara que faz skill moves, ele vai ter condições de ir atrás dos comandos no menu do jogo, por exemplo, não precisaria ser o FIFA Trainer ali na cara dele mostrando isso. Então essa é uma decisão que no começo da especificação da feature a gente achou que era de um jeito, e durante a produção decidiu que foi ser de outro jeito. Então são exemplos do que o produtor faz durante o desenvolvimento de uma feature, que eu espero que fique mais claro aí como é que a gente tá sempre. E isso é uma feature muito simples, né? Você tem uma das mais simples que eu poderia ter escolhido aqui. Para as outras, é sempre muito mais orgânico esse processo de colaboração entre o produtor e os programadores desenvolvendo a feature do jogo. Então, espero que fique respondido aí pro Johnny a pergunta dele. Então, no FIFA, o produtor é basicamente um game designer? É basicamente um game designer. A gente chama de produtor porque, eu já falei várias vezes isso, né? Os nossos produtores, eles são responsáveis pela qualidade da feature no final. Eles são os donos da feature, né? O dono do produto. É o product owner na ideia clássica do Scrum, né? E então ele também verifica se, em termos de design, a feature está correta. Ele não vai fazer o trabalho do QA para o QA, de achar todos os bugs, mas ele encontra os defeitos de implementação, por exemplo, que não estão de acordo com o design, ou defeitos do design, como acontece muito frequentemente, de você achar que vai fazer de um jeito, igual até eu citei aí, e decidir fazer de outro. Então, acho que o nome produtor dá um peso maior para esse papel de acompanhamento e finalização das features que... Talvez, por motivos históricos, eles achem aqui, né, a direção do estúdio, acho que o termo game designer não dá. Eu vejo game designer como sendo o cara que faz isso mesmo, entendeu? Mas é a terminologia que a gente usa aqui dentro. Mais uma pergunta, então. André Dort pergunta: que jogos vocês gostariam de ter participado do desenvolvimento, se pudessem fazer igual lá no Life Strange, voltar no tempo e dar o seu jeito de participar. Rafa Kunin, pergunta fácil, hein? Qual jogo você gostaria de ter participado? Mass Effect 2, próxima pergunta. Por quê? Porque pra mim é o tipo de jogo que ele soma tudo que eu curto numa maneira pessoal e profissional, sabe? É ficção científica, RPG, história foda, action adventure. Bunda da Miranda. Bunda da Miranda. Sabe, tudo ali é coisas que eu curto, assim, sabe? Uhum. Iria me satisfazer de uma forma pessoal e profissional ao mesmo tempo. E você, Fernando Seco? Ai, ai, ai. Eu vou dizer... Eu vou ter que escolher um, né? Então, eu vou dizer que eu acho que o World of Warcraft seria um jogo que eu gostaria de ter participado. Sério? Do começo. Mas você quase fez. Você fez um MMO que era quase tão bom quanto ele. Pois é. Pois é. Sem comentar. Não foi nem engraçado. Você vê que é tão traumático que ninguém riu aqui na gravação. É, foda. World of Warcraft foi um jogo que lançou no tempo certo, com a ideia certa, com um monte de coisa super redonda que ninguém talvez tivesse visto tudo encaixado daquela maneira, com um tipo de boss fight, dificuldade. Então eu fico imaginando quantos desafios interessantes vão tiver, assim, sabe? Suporte de milhões de jogadores. Cara, deve ter sido um fenomenal, assim. Eu fico imaginando que deve ter sido um desafio incrível, sabe? Entendi. E você, Giliardino? Pô, eu queria escapar dessa, não. Mas, cara, toda vez que eu penso nisso, só... Vem um estúdio na cabeça, mas eu tenho que escolher um jogo, eu sei. Biocock. Não, podia ser, mas não, cara. Eu acho que, assim, experiência de estar num time fazendo um game, assim, que eu acho que ia ser foda. Eu queria estar dentro da LucasArts durante os Adventures. E se tiver que escolher um, eu vou escolher Day of the Tentacle. Queria muito estar lá pra ver se o jogo já é engraçado. Só o que foi externado pra gente no final, imagina as piadas internas, imagina tudo que não foi colocado no jogo, mas que, sabe, só interagir, cara, com o Tim Schafer, Ron Gilbert, os caras fantásticos que faziam esses jogos. Pra mim, assim, em termos de conteúdo, sabe, de comédia mesmo dentro de games, é muito difícil achar alguma coisa muito bem feita, e os jogos da LucasArts no começo da história deles eram, assim, fantásticos. Podia ter falado Grim Fandango, podia ter falado Full Throttle, que não é nem de comédia, não tem muita comédia nele, mas é em termos de adventure, assim, deve ter sido fantástico fazer, e eu queria ter participado do Day of the Tentacle. Acho que seria foda. E qual que é o segundo, Gerard? Por que você quer saber o segundo, pô? Eu não sei, porque eu queria falar o segundo também, mas vai. Vai, vou deixar você falar então. O Seco tem mais um jogo que ele quer responder na pergunta do André. Vai, qual é? Quake. Por quê? Ah, porque Quake é foda, cara. Tipo, quando o Quake... Porque cara, Quake é foda. Porra. Não, imagina, cara, quando o Quake saiu... Imagina, tá dentro da id Software. Na Golden Age, onde, tipo, não existia o que os caras inventaram, sabe? É, então talvez você prefira fazer Doom, não? Não, cara, eu acho que o Quake... É que o Quake é muito, muito mais visceral e pessoal, assim. Inclusive o multiplayer, sabe? Tá. Então ele basicamente definiu o que é multiplayer PVP, sabe? A verdade é que você queria estar lá pra ver da merda com o Romero, né? A gente sabe que você gosta de fofoca. O João R... Não, você imagina uma época onde, tipo, coisa 3D quase não existia e não era nada foda. De repente vem um cara e faz um treco e todo mundo fala, ah, oh, meu Deus do céu. Tipo, você tá lá e vê isso dia a dia, sabe? É a definição do que é praticamente um jogo 3D hoje em dia, sabe? É, ia ser foda, Seco. Deu vontade de jogar Quake agora, hein? Puta que pariu. E pior ainda, ver o Trent Reznor indo pro estúdio, lá pro estúdio mesmo, falar das músicas, sabe? Porra, velho. Até que você ficou com vontade com você. É, boa resposta, forte resposta. Rafael Stark, mais um patrono, pergunta pra nós. Experiências marcantes que nós tivemos em jogos. A gente até pincelou esse assunto outras vezes aqui. Mas então vou perguntar. Pode ser boa ou ruim, tá? Pode ser você ficou puto pra caralho, você ficou felizão, ou você chorou. Rafa, qual experiência que vem na cabeça, assim, marcante? Cara, difícil essa. É com relação a desenvolvimento ou jogando? Não, acho que ele quer dizer jogando. E agora? Seco, você tem uma aí na agulha? Tenho. Então fala. Com certeza. Pra mim é a última 4. Última 4. É, você ri, cara, mas é um dos RPGs... Última 4. Cara, é um dos RPGs mais complexos e mais... Ruim tipo, de jogar. Foda já feito, cara, de longe, assim, cara. Mas sem instrução do que você tem que fazer. Ó, eu não vou comentar isso, você que mostra que você é um sabe merda. Que eu tô trolando. Ó, eu vou dizer uma das coisas que... Imagina você, eu tava numa época assim, o quê? 16, 15 anos, hein? Tipo, você é coisa de rebelde e tal. E o jogo, ele, tipo, depois de um tempo descobri que era... na verdade, foi a reação da Origin pra dizer assim, não, nossos jogos não são sobre demônios e mal. A gente é um jogo que pode ensinar as pessoas a serem melhores pessoas. Isso eu descobri um tempo depois. Mas tem umas nuances nos jogos que são muito foda. Por exemplo, você tem as 8 virtudes, né? E uma delas é a humildade. Então você consegue humildade de várias formas. Mas tem uma delas que me tocou muito, assim, que quando você tá na cidade e se você dá tchau pras pessoas na conversa, você escolhe tchau, você ganha humildade com ele. Caralho! E você precisa ter as 8 virtudes pra conseguir completar o jogo. E, cara, e, tipo, tem um monte de coisa que acontece, mas isso é um detalhe. Ou, tipo, você dá comida pra um beggar, assim, você é um vagabundo, um andarilho. Isso te daria pontos de virtude também. Aham. Mas o que eu achei a nuance do bye, tipo, dizendo tchau, tipo, porque todo RPG você aperta B e ignora o cara. Foda-se, sabe o que o cara tá falando, sabe? E o jogo ensina você, tipo, a se importar e dizer tchau, assim, com o cara, sabe? E, tipo, pra mim foi foda. E teve outra também, outro detalhe. Tipo, todo RPG você mata todos os inimigos, não tá nem aí, sabe? Nesse, se você mata os inimigos que estão fugindo, você perde compaixão, sabe? Uhum. Porque ele não quer mais lutar. Então, tipo, é bizarro assim, sabe? É uma contradição, porque você quer ganhar, matar XP, mas ele não quer mais lutar, sabe? Às vezes é um cachorro que se encontra no mato. Aí, tipo, se você deixasse ele fugir, você ganha compaixão. Tipo, tem todas essas nuances, assim, que pra mim até hoje são muito fortes, assim, sabe? E esse, pra mim, é um dos melhores RPGs já produzidos. Maneiro, cara. Rafa, já conseguiu lembrar aí? Cara, que eu lembro, assim, eu não posso falar porque é spoiler. Fala o jogo só. É, Life is Strange. Ah, ok. Bem recente. É recente. Entendi. É o que a gente espera de você. Melhor jogo da última semana. Não é o melhor jogo. É que provocou emoções, assim, que o cara... Entendi. Eu vou te falar, então, um que aconteceu comigo que eu devo ter mencionado já aqui. Assim, é difícil, né, jogo ter impacto grande em você, eu poderia falar. É um spoiler, mas acho que é conhecido já do Chrono Trigger, que matam o personagem principal e depois você consegue ressuscitar. Isso foi muito impactante, mas no Chrono Trigger mesmo tem um outro momento que é muito foda, cara, que aquilo ali talvez tenha tido pra mim o impacto que o Ultima 4 teve pro Seco de mostrar que, opa, pô, videogame então é mais do que simplesmente o que eu achava, sabe? Videogame pode fazer esse tipo de coisa, de discussão, ou até de te surpreender com mecânicas, assim, de uma forma que na época era muito difícil fazer, até pelas limitações, né? E que é a cena do julgamento no Chrono Trigger. Aquilo ali pra mim foi muito impactante, porque, não quero dar muito spoiler, mas tá uma situação onde o seu personagem tá sendo julgado. E o resultado do julgamento pode ser culpado ou inocente. Tudo bem que não muda tanto assim a história que vem depois, mas você quer, cara, provar a sua inocência, porque você sabe que você é inocente naquele contexto. E o jogo usa ações que você tomou que pareciam inócuas durante as últimas 4 horas, vamos dizer, de jogo, pra montar o seu perfil, né? O perfil do bandido, né? O advogado de acusação, ele vai mostrar cenas onde você fez determinadas coisas que você não imaginava que aquilo ali tivesse nenhuma consequência, entendeu? Tipo, vou dar um exemplo, é um pouco de spoiler, mas acho que vai pra você entender do que nós estamos falando. A cena onde você encontra a princesa, que é uma das personagens da sua party, você meio que dá um encontrão nela sem querer, a princesa cai pra um lado e o cordão dela, né? O colar dela, que tem um pingente, cai pro outro lado. E aí você naturalmente tá jogando, né? Caiu, aí você levanta, aí você vai interagir, né? Você anda com o seu bonequinho e aperta o botãozinho pra interagir, ou com ela, pra falar com ela, ou com o cordão, pra pegar o cordão do chão, né? O pendente que caiu no chão. Se você for no cordão primeiro, antes de mexer nela, o cara usa isso pra te acusar, pra dizer, tá vendo? Ele só estava interessado nos pertences da princesa. É um exemplo do que o jogo faz e vários outros, assim, de coisas que você fez que parece boa besteira. Eu escolhi, entendeu? Por acaso eu escolhi mexer no negócio primeiro, depois do outro, e ele usa isso pra te julgar. E, cara, quando eu vi isso, assim, eu tô arrepiado até agora, só de contar. Foi tão foda, foi tão marcante que minha paixão por esse jogo começou ali. E isso acontece nas primeiras 4 horas de jogo, assim. Esse foi um momento fantástico dos games, que graças à pergunta do Rafael Stark eu posso lembrar dele de novo aqui. Tem uma coisa que eu acho muito foda, que todo RPG de RPG, tu entra nas casas e começa a lutear tudo que você pode, né? É. E aí, cara, na hora do julgamento, eu lembro que teve umas coisas que eu fiz, ele assim, ah, tá vendo? Ele pegou isso, ele pegou aquilo, assim, exatamente. Porra, filho da puta. Isso mesmo, cara. Chrono Trigger dando aula aí. Muito legal. Melhor jogo já feito pela humanidade. O Última pergunta, então, aqui pra gente fechar, hein? Eduardo Baião pergunta se nós temos planos pra abrir nosso próprio estúdio de games. E aí, Fernando, tem planos de abrir seu próprio estúdio de games? Sim ou não? Olha, talvez se eu ganhar na Loto... Você ia gastar o dinheiro da Loto com o estúdio de games. Bom, passatempo, né? Porque você não precisava trabalhar depois, aí você precisa fazer alguma coisa. Você acha que abrir um estúdio de games significa não precisar trabalhar mais? Não, aí eu ia contratar muito slave, né? Daí eu dou dinheiro pra eles. Olha só! Aí depois de algumas semanas vou ganhar dinheiro infinito, não é assim que funciona? Bota um monte de dinheiro, sai jogo e fica rico. Ah, então, lembra, é dinheiro, mais pessoas, isso, mais jogo, igual a profit, né? Então, profit, é isso aí. É, o que tiver no meio não importa, assim, é isso que eu tô esperando, entendeu? Não, mas sério, você se vê, você precisa, vamos mudar a pergunta um pouquinho. Pra você se sentir realizado profissionalmente, você precisa ter o seu próprio estúdio? Eu, como programador, eu não sinto essa necessidade. Tem um monte de pessoa indie que fica assim, pô, mas tu sabe, né? O dia que você quiser, a gente, todo time indie precisa de programador, né? Programador bom e time indie. O pessoal fica puçucando aqui. E eu falo assim, não, cara, eu tô bem satisfeito, assim. Eles, ah, mas sabe, né? Mas assim, eu não vejo, tipo, eu não tenho um, ah, eu gostaria de fazer jogo X, sabe? O meu sonho é jogo X. Enquanto eu não conseguir fazer esse jogo X, eu não tô realizado. Eu não tenho muito isso. Até porque já fizeram Quake, né? É. E a última 4 também. Mas assim, eu já falei várias vezes, eu fico bem realizado assim com os desafios que eu tenho, assim, sabe? E uhum, ver, tipo, isso ser colocado em produtos foda, assim, sabe? Entendi. E eu fico bem, já bem realizado com isso, sabe? É, eu já comentei aqui, né, que eu tenho essa formiguinha aí que me morde de vez em quando do empreendedorismo por ter tentado fazer isso no Brasil e ser um entusiasta disso. Eu acho que empreender é uma das melhores maneiras de você deixar um impacto no mundo, né? De você criar empregos e, no caso dos games, é a maneira mais fácil de você fazer projetos autorais, onde você sinta realmente que tem uma influência grande. Agora, eu não tô particularmente insatisfeito com a influência que eu tenho no momento. Eu acho que também existe um apelo muito grande de você estar num time como o FIFA, desenvolvendo um game que é jogado por tantos milhões de pessoas, que seria algo que eu teria que, né, desistir disso pra poder realizar esse outro lado. Então, como a pergunta do Eduardo é se a gente tem planos, eu não tenho planos no momento. Ah, tá escrito aqui que 2019 vou abrir meus próprios estúdios. Não tem nada disso, tô bem satisfeito com a minha carreira aqui. Não sinto, igual o Seco falou, que falta desafio, que falta satisfação, que falta realização. Pelo contrário, a EA cuida muito bem da gente. Eu sou grande fã de futebol, então não vejo um problema estar fazendo games de futebol esses anos todos, porque, como eu falei, cada ano, cara, tem coisa diferente, tem muita novidade. Eu tô bem satisfeito com essa quantidade de novos desafios que tem. Então, no momento, não tenho planos, não. E você, Rafa Kunin? Planos eu também não tenho, né? Eu tava conversando até contigo outro dia sobre... Sobre o nosso novo estúdio, né? Que a gente vai abrir. Aí, ó, o Giliard. Não, sobre se isso vai acontecer um dia ou não, né? Uhum. Então, acho que a gente tava falando sobre como a coragem do Sandro, né? De fazer foi isso. Foi inspirado pelo Sandro que a gente teve essa conversa, é. Exatamente. E daí eu chego à conclusão que, pra mim, pra eu chegar a fazer isso, tem dois requerimentos, né? Que eu preciso querer e poder, né? Querer é eu ter o jogo, né? Ter a capacidade de encarar o processo inteiro, de fazer exatamente o jogo que eu quero fazer. Porque se não for pra fazer isso, eu ganho mais dinheiro trabalhando pros outros, sabe? Se não for pra fazer exatamente o projeto que eu quero fazer, eu prefiro trabalhar pros outros e ganhar bem mais dinheiro do que eu tô ganhando, né? Inclusive, não é só eu ter a ideia daquele jogo, né? É como não? Eu ter a capacidade de realizar. Ideia, dinheiro, igual... Aí eu tenho a capacidade de realizar, eu tenho o time ideal pra fazer isso comigo, sabe? Pra eu ter a capacidade técnica, a capacidade pra poder fazer, né? O poder, né? Falando em capacidade técnica, é o poder me manter, né? Eu poder ter o dinheiro pra poder bancar, seja eu ter o dinheiro em caixa na minha conta bancária, ou seja eu conseguir fazer um Kickstarter, por exemplo, pra poder ter o dinheiro pra fazer, sabe? Então essas duas coisas, e no momento essas duas coisas estão bem longe de acontecer. Então pra responder a pergunta é não, eu não tenho planos, não. Entendi. Eu vou dar um exemplo aqui, tipo, quando entrei na BioWare, tinha um cara que tava saindo, saiu uns 3 meses depois. Então o plano de vida dele era fazer o próprio jogo. Então ele era um programador que ele não se importava com muito, tipo, ele gostava de jogos BioWare, mas o sonho dele era fazer os jogos que ele queria. Então o plano dele foi guardar grana, o máximo que ele pôde de grana por 2 anos. Daí ele pediu demissão, daí ele ganhou uma boa grana. Aí ele usou toda essa grana pra se bancar, sabe, no primeiro ano. Então ele fez todo um plano, assim, de um longo prazo, de como ele ia se bancar pra fazer o jogo dele, como é que ele ia ter que fazer pra, tipo, começar a ganhar revenue e dinheiro, assim, ou tentar conseguir ganhar prêmio indie pra bancar. Então foi muito incrível, assim, porque, tipo, o cara fez, sei lá, 5 anos da vida dele, tinha exatamente o plano que ele queria fazer, quanta grana ele ia economizar, quanto ele ia gastar por mês, que hardware que ele precisava comprar. Tipo, um plano gigante, assim, sabe? E deu certo, sabe? Excelente a história do Phil Fish que o Seco acabou de contar. é isso, a parte principal do podcast fica por aí. A gente respondeu perguntas que os patronos deixaram lá na nossa comunidade do Google Plus. E, mais uma vez, quem gosta, né, disso, gosta da ideia de interagir com a gente de uma forma mais próxima, cara, dá essa força pra nós lá no patreon.com/podcast. E aí você entra, cara, na comunidade de Google Plus. Muitos assuntos legais, oportunidade de interagir. E se você quiser ser um patrono premium de $15, ainda participa dos hangouts mensais, como o que a gente fez. Queria agradecer mais uma vez Rafa e Fernando pelo tempo deles e a presença da galera no hangout que a gente fez sábado passado. Mas a gente fecha aqui, vamos agora brincar de pod quiz musical. Pod quiz. Pod quiz musical, então, como anunciado, chega aqui. Vamos demorar não, né? Vamos tocar direto a musiquinha do episódio 116 pra galera lembrar. Lembrando aí que eu falei que ninguém ia acertar. Vamos ver o que aconteceu. Mas vamos ouvir primeiro esse trechinho. O Sandro, na semana passada, matou em cheio, falou I am Deathspank. Mó música de cabaré, né, velho? Isso aqui quer ser bodega em Montreal, isso aí. É o Deathspank, que é um jogo fantástico aí, muito engraçado, inclusive, feito pela Hot Head com a ajuda do Ron Gilbert. E teve gente que acertou, me provaram errado, mas foram poucos. Só 5 pessoas responderam, além do Sandro, Deathspank. Eles foram, primeirão de todos, Felipe Broco, figurinha fácil já do PodQuiz. Além dele, Herbert Parazio. O Daniel Coutinho, que falou com muita propriedade que é um jogo underrated. Deathspank foi um jogo muito bom da geração passada, que meio que ficou perdido aí no caminho. Além deles, também o Fernando Ribeiro e o Felipe Almeida. Todos esses aí acertaram Deathspank. E aí, o PodQuiz desse episódio, do 117, ele foi uma sugestão do nosso patrono Thiago Domingues. Primeira vez que alguém sugere um PodQuiz. Então, se vocês virem a resposta do Thiago aí, desconsiderem, porque foi ele que deu a ideia. Tá muito difícil. Quero ver se a galera vai adivinhar. Mas peraí, ele mandou e-mail pra você? Como é que ele fez isso? Ele mandou uma mensagem privada no Twitter. Ô, isso é safadeza, hein? Isso é safadeza. Ué, o que tem? Tem nada demais, vamos ouvir então. É, vai, vocês não vão adivinhar, eu tenho certeza. E vamos ver se a galera vai saber. Então vamos ouvir o PodQuiz musical do episódio 117. Alguma ideia? Porra, essas cornetas é muito Nintendo, velho. Será? Rafa, é da sua época, hein? Minha época? Ou seja, PlayStation 2, 3. Tô zoando, não. Então fica aí, hein, pra galera descobrir a pegadinha que o Thiago Domingues, nosso patrono, mandou pra todo mundo tentar adivinhar no PodQuiz musical. É isso, fechamos aqui o podcast de 117, muito legal, muitos assuntos, respondemos perguntas dos ouvintes, falamos sobre, né, os nossos jogos e as coisas que a gente tem feito, sempre legal, e só agradecer, né, que desde que a gente teve aquele ato ano passado e recomeçou o podcast, estamos aí firmes e fortes toda semana, não deixamos a peteca cair nenhuma vez. Isso aí é graças ao esforço fantástico que o Rafa Cunha e Fernando Seco fazem de estar aqui. E o Giliardi Lopes. Também, mas, né, vocês, cara, como pessoas mais ocupadas do que eu, realmente, cara, de coração, vocês não deixando essa peteca cair e levando pra frente, cara, nossos planos pro podcast, eles só crescem e com a ajuda de vocês no Patreon vão crescer mais ainda. Então, obrigado, Fernando. Tenha aí um bom restinho de domingo pra você. Tá bom? Valeu, querido. Valeu, pessoal. Te amo. E você também, Rafa Kunen. Valeu, vamos lá acabar de assistir nosso futebol. Uma pergunta: você ama como o Bebeto amou o Romário? Eu amo e eu como. Peraí. Que nem o Bebeto amou o Romário quando o Romário fez o gol. Uh-huh. Ou você me ama como o Rocco ama o Silvio Sainz? Todas essas formas e mais algumas que você ainda não conhece, Fernando Seco. Rafa, eu não fica triste não, eu amo você também. Eu também te amo. Eu amo você depois, tá? É um de cada vez, né? Tá. Ficou uma lambeção, então a gente vai fechar aqui. Pode lambeção conhecer. É uma forma boa de definir isso. Né? É isso. Então vocês que estão ouvindo aí já podem ir lá vomitar. A gente se fala semana que vem. Tchau! Reach out.